no hospital particular. Graças e bênçãos são alcançadas. Obrigada, coração de Jesus. Obrigada, Nossa Senhora, de Amém. Todos os títulos. Toca o sino, sacristão. Toca o sino, sacristão. Hoje, dia dos reis, meu abraço à Rádio Jangadeiro. Feliz ano novo para todo mundo, né, gente? Ainda mais que agora a Rádio Jangadeiro está também transmitindo experiência de Deus, é. Aí a música dos Santos Reis, Melchior, Baltazar e Gaspar. Hora da misericórdia, divulgue, gente. Eu acredito demais na misericórdia divina, demais, demais. Então vamos juntos para o texto de Mateus 4, 12, 17, 23, 25. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus já chegou. Olha no ritmo ali, tá certo, sacristão? A palavra de Deus já chegou. Nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galiléia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região além Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus começou a pregar: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus pregava. Você percebeu a mensagem do Papa Francisco? Esse Papa que veio trazer, sei lá, gás, unção, energia, tanta coisa boa, espiritualidade. A mensagem que ele fez para o Ano Novo, falando de fraternidade, de amar o diferente, de pregar Jesus Cristo. Porque às vezes nós achamos que não temos mais o que fazer. Temos muito, muito o que fazer. O que não podemos é nos conformar com o erro. O grande erro nosso é o conformismo. Tá ruim? Só pode ficar pior. Não! Tá ruim? Eu vou melhorar. Com fé, me entregando nas mãos de Deus, sendo instrumento de Deus. Comece, filho. Agora estou falando na hora da misericórdia, no teu trabalho hoje. Está ruim? Melhore. Padre, mas estamos de férias. Tua casa? O ambiente está estragado? Está pesado? Por que não aliviar? Eu não posso, pode. Em Deus você pode. Eu gravei essa música, e para mim ela é muito forte, pelo nome de Jesus. E eu quero, intercessores, venham comigo nessa hora da misericórdia. Venham comigo interceder. Porque diz o Evangelho de hoje: levavam todos os doentes que sofriam de enfermidades, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e Jesus os curava. Nessa hora da misericórdia, Jesus, eu quero colocar todos os que estão machucados. Pelo nome de Jesus, curai. Senhor Deus, as muralhas vão cair da discórdia e desavença. O mal, o maligno e todos os, a legião de anjos vão se afastar pelo nome de Jesus nessa hora da misericórdia. Jesus, derrame misericórdia. Misericórdia pelas ondas do rádio, Senhor, entre nas casas. Nesse dia 6, dia dos reis, canta a igreja e se aproprie da graça de Deus. Se aproprie da unção do Espírito Santo. Manifesta, Senhor, o teu poder, como manifestaste no Evangelho de hoje. Aos doentes, curai. Aos enfermos, aliviai o sofrimento. Fazei os paralíticos andar. Sabemos que a paralisia é muito mais do que só um problema físico. É um deixar de caminhar. É um deixar de progredir. É um deixar de seguir a Deus. Em nome de Jesus nós pedimos, nessa hora da misericórdia, tocai naqueles que mais precisam, Senhor. Tocai naqueles que mais estão necessitados, Senhor. Eu creio, eu espero. Amado Deus, visite as casas, visite os ambientes de trabalho, visite as pessoas que estão desanimadas. Senhor Deus, é no teu nome que pedimos. O cego vai enxergar, ver como Deus vê. O paralítico vai andar pelo nome de Jesus. Abençoai, Senhor, santificai, Senhor, todos nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.